Ai, ai, saudade, saudade dela. Ela se foi, saudade, fiquei sem ela. Oh, ai, ai, saudade, saudade dela. Ela se foi, saudade, fiquei sem ela. Fonte de sabedoria, onde tudo podia achar. Todo canto matriz da gente do meu lugar. Quando eu era canarinho, ela existia, sabia. Hoje canto sozinha e dela sempre vou lembrar. Oh, olha o tombo do pau, ai, ai, olha o tombo do pau, ai, olha o tombo do pau, ai, ai, olha o tombo do pau. Ai, ai, saudade, saudade dela. Ela se foi, saudade, fiquei sem ela. Do nosso convívio saiu, já se dizia cansada. Deixou um leve sorriso e um doce canto de paz. Foram tantas alegrias servidas naquele prato. Mistura de amor e poesia, sobremesa de luxo era ouro, brilhante prata. Ai, ai, saudade, saudade dela. Ela se foi, saudade, fiquei sem ela. Dona da casa, me dá licença, eu samba na varanda, com chapéu na cabeça e facão de banda. Dona da casa, me dá licença, me dê seu salão para eu vadiar. Oh, me dê seu salão para eu vadiar. Oh, me dê seu salão para eu vadiar. Que eu vim aqui foi pra vadiar. Eu vim aqui foi pra vadiar. Vadeia, vadeia, vadeia, bomba na areia. Vadeia, vadeia, vadeia, vadeia, bomba na areia. Senhora, senhora, senhora, senhora. Meu coração de primeiro não chorava nem sorria. Tinha gosto de pedra e nenhuma calmaria. Hoje tenho meu amor que só agora eu posso ter. Um punhado de alfazema, uma santa na carteira pra me proteger, Maria. Maria, ei, senhora, ei, senhora, ei, senhora, ei, senhora. Era um vasto discurso, um corpo machucado, sozinha no mundo, reclamando de tudo. Era a infelicidade de alguém mal amado. Fui procurar um tempero, fiz promessa, minha santa me traz um amor ligeiro, com fogo gostoso, só meu. Ei, senhora, ei, senhora, ei, senhora, ei, senhora. Batatinha roxa, coração magoado, morena, moreninha, quero ser seu namorado. Morena, moreninha, eu quero ser seu namorado. Eu queria que a mão do amor um dia trançasse os fios do nosso destino. Bordadeira fazendo tricô e em cada ponto que desce amarrasse a dor. Em cada ponto que desce amarrasse a dor. Como quem faz um crochê, uma renda, une-se as pontas do nosso querer e desce o nó. Nó de moringa de correr, nó de fiel, nó de guia, botão de rosa, nó de anel. Nó de moringa de correr, nó de fiel, nó de guia, botão de rosa, nó de anel. Ai, ai, saudade, saudade, saudade dela. Ela se foi, saudade, fiquei sem ela. Oh, ai, ai, saudade, saudade dela. Ela se foi, saudade, fiquei sem ela. Obrigado, senhores.